Bem, bom dia, guerreiros. Esse aqui é o nosso primeiro podcast, a nossa primeira conversa, né, nesse estudo que foi pedido. E eu vou ser bem objetivo. Pelo que eu entendi, o que a gente quer conversar aqui, o que a gente quer discutir e aprender cada vez mais, é de que modo eu posso evangelizar alguém, de que modo eu posso usar verdades bíblicas contextualizadas para poder passar a mensagem do Evangelho. Que brechas eu devo usar? Que momentos eu devo falar? Para a gente chegar nesse ponto de entender quais os melhores momentos para se falar algo e o que falar em cada momento e que tipo de palavra pode servir de consolo ou mesmo servir de um alerta para algumas pessoas que ainda não conhecem a Cristo e também para aquelas que conhecem, né? No caso, o nosso foco aqui vai ser realmente aqueles que não conhecem a Cristo. Então, o que a gente deve fazer a outra pessoa saber e como a gente deve fazer a outra pessoa saber para que ela chegue ao momento onde vá decidir se realmente quer ter a vida com Cristo, quer assumir um compromisso com Cristo ou não. Bem, então, como eu falei, a gente tem que iniciar com um pouco de doutrina básica. A gente não vai ver cada ponto, vai ser mais uma conversa onde, dia por dia, eu vou colocar alguns pontos necessários quando a gente quer apresentar a mensagem do Evangelho. Em suma, ou em resumo, a mensagem do Evangelho é que Deus é santo, poderoso, bom, justo, e Ele criou o homem para se relacionar com Ele e para que o homem regesse, governasse e administrasse a terra, representando o próprio Deus. E que com sua vida o homem representasse Deus e o glorificasse por isso. O problema é que em dado momento o homem pecou, e esse pecado se estendeu de uma forma tão profunda na vida do homem, no próprio homem, na sua essência, que o homem já não consegue fazer nada que seja separado desse mal, ou nada que esteja contaminado com esse mal, justamente pelo fato de que essa contaminação foi extrema e profunda. Então a gente vai ver um pouco sobre isso. Porque não adianta você chegar para alguém e falar assim, olha, você precisa da salvação de Jesus Cristo. Então as pessoas vão entender o quê? Normalmente, o que os pais pensam, né? Quando chegam para o pastor e falam assim, olha, meu filho precisa de salvação. Salvação das drogas, salvação da timidez, salvação da solidão, salvação da depressão, salvação da vida de balada, da vida agitada, da vida perigosa, salvação da criminalidade. Mas as pessoas normalmente não pensam na salvação espiritual. Porque é interessante como pais descrentes já chegaram para mim, ou pessoas descrentes chegaram para mim falando que tal pessoa precisava de salvação, precisava conhecer a Cristo para ela mudar. Quando a própria pessoa que me disse isso não tinha Cristo no coração. Então é muito interessante isso. Né? Porque as pessoas veem a religião, de modo geral, como um meio do ser humano ser simplesmente uma pessoa melhor para a sociedade, para os outros seres humanos. Normalmente isso é um motivo egoísta, né? Eu quero que o outro seja uma pessoa melhor porque assim eu vou estar ao lado de uma pessoa melhor. Seja meu filho, seja meu pai, seja minha esposa, seja quem for. Então, você tem que mostrar de algum jeito que aquela pessoa, ela cometeu um erro. Não só um erro, como ela comete erros. Isso porque ela é uma pecadora. Agora, nos dias de hoje, é muito difícil você chegar para alguém e falar que ela é uma pecadora, ou que ele é um pecador. Porque as pessoas já vão se armar com mil armas. Quem é você para falar de mim? Ou eu não sou tão mal assim? Ou, eu sou pecador mesmo e acho que está tudo bem. Então, como é que você vai conseguir convencer essa pessoa, ou pelo menos conscientizá-la de que ela é uma pecadora? E aí, lógico, o Espírito Santo vai fazer a sua parte de convencê-la do pecado, de forma a levá-la ao arrependimento. Mas a mensagem tem que ser dada. Deus é o Criador e é bom. O homem é criatura e pecou contra Deus, desobedeceu. Por causa da desobediência, a humanidade como um todo está condenada. Então ela nasce condenada, ela está condenada, ela está morta espiritualmente, ela precisa de Deus. E ela precisa de uma salvação, ela precisa de uma luz. E essa luz, ela só é dada através do novo nascimento, né? A luz do Evangelho, ela atinge o coração humano, ilumina o coração humano e habilita o homem a responder positivamente ao chamado da fé, que é creia. Arrependa-se e creia em Jesus. Então a gente vai ter que trabalhar também o que é crer em Jesus. O que é se arrepender? O que é pecado? Qual a obra de Deus? Por que eu devo me retratar? Porque para me retratar eu preciso estar errado, eu preciso estar ao menos ciente de que eu estou errado. Aí eu vou me retratar, aí eu vou pedir perdão, aí eu vou me arrepender dos meus erros. Eu tenho que entender o quanto Deus é santo e o quanto Ele é misericordioso e tem paciência comigo. Porque mesmo com todo o meu pecado, eu ainda não fui eliminado, eu ainda não fui morto. Mas haverá uma punição ainda mais severa para aqueles que não crerem. Então isso também tem que ser colocado. A recompensa da fé e a punição da incredulidade. Os dois lados têm que ser colocados. Mas que esse não é o foco também. Ninguém quer ir para o céu por causa do bônus. Por causa do... Ninguém deve querer desejar ir ao céu por causa do céu. Ah, ruas de ouro, não sei o quê, diamantes, pedras preciosas. Isso aí é legal. E a Bíblia fala disso. Agora, eu devo querer entrar no reino dos céus por quê? Porque eu terei intimidade completa com Deus sem o pecado para atrapalhar esse relacionamento. De outra forma, eu também não posso ir por medo do inferno, né? Mas eu tenho que saber que há uma punição, há uma condenação e ela é, sim, eterna. Não é só uma destruição, não é só deixar de existir. É uma condenação eterna. A gente vai entender também por que a condenação tem que ser eterna. Então, quando você fala de evangelismo, você tem que tratar da pessoa de Deus, você tem que tratar da pessoa de Jesus Cristo e da obra dele, você tem que tratar do Espírito Santo e da obra dele, você tem que tratar do homem e da condição do homem, da necessidade do homem. Tem todas essas questões aí que eu quero conversar com vocês. Então, a gente vai pegar alguns textos da Bíblia. E há dois meios de você passar isso para um descrente, por meio de um estudo formal ou por meio de uma conversa. Aprenda isso aqui, leia isso aqui, saiba isso aqui, porque quando você menos esperar, surge uma brecha em alguma conversa para você conseguir conversar sobre isso, para você conseguir expor, expressar e compartilhar isso com alguém e quem sabe ter a grande alegria de ver alguém que nasceu de novo, alguém que entrou para o reino de Deus por intermédio da sua palavra. Ao mesmo tempo é que você vai entender que a salvação de ninguém depende de você. Né? Não é porque você tem que insistir mais ou insistir menos. Ah, se eu fizesse isso ou aquilo. Deus não precisa de você, não precisa de mim. Okay? Ele vai salvar as pessoas. Mas ele escolheu fazê-lo por intermédio de nós. Certo? Se não for eu, vai ser uma outra pessoa. E sempre vai ter alguém disposto a obedecer a Deus. Né? Todos aqueles que aprendem sobre o amor de Deus, entendem o amor de Deus, experimentam o amor de Deus, são pessoas gratas a Deus. Não são pessoas murmuradoras. Então vê como a gama de assuntos aqui que nós vamos ter que cobrir é muito grande. Então vou precisar que vocês tenham uma frequência, ouçam bem aquilo que é colocado e vejam os textos bíblicos. Né? Meditem nisso, pensem sobre isso, né? O nosso podcast, o nosso estudo, eu ainda não sei quanto tempo ele vai ter, quanto tempo eu vou precisar para esclarecer certos temas. Eu não quero que seja uma coisa cansativa, mas também não quero que seja uma coisa muito superficial. Eu quero encontrar o equilíbrio ali em uma certa quantidade de tempo. Eu vou fazer um teste com esse primeiro no tempo que a gente leva mais ou menos para fazer um estudo ou uma pregação, 20 a 30 minutos. Eu não quero colocar limites aqui, mas eu quero que as pessoas vejam, ouçam em tempo hábil, né? A ida para o trabalho e tenham um tempo ainda de meditar sobre aquilo que foi dito. Tenham um tempo ainda para ouvir de novo, se for preciso, e realmente refletir sobre todas as coisas que foram ditas. Então, eu quero começar com vocês hoje pelo que de fato a Bíblia chama de começo, né? O livro de Gênesis. Gênesis significa origens. Em Gênesis a gente vai descobrir várias origens. A origem da família, a origem do pecado, a origem do ser humano. E essas informações, elas nos vão nortear a linha da nossa vida, o porquê viver. Né? As principais perguntas da humanidade é de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. E Gênesis ele vai responder dando algumas informações para essas perguntas. Né, para responder essas perguntas. Então, olha só, quando a gente vai lá em Gênesis 1, versículo 31, diz assim, Deus olha para toda a criação e diz, e Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e amanhã, esse foi o sexto dia. Esse aqui é o último dia em que Deus realmente criou tudo. Ah, eu acredito que são seis dias literais, mas Esse foi o sexto dia. E o muito interessante é que no capítulo seguinte, no versículo 1 do capítulo 2, diz assim: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que é neles há. Esse versículo 2: no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. É interessante isso. Porque quando a gente pensa num Deus onipotente, um Deus que pode tudo, um Deus que é perfeito, um Deus que não se cansa nem se fadiga, né? Um Deus que não perde poder, um Deus que é perfeito, eterno e imutável. Portanto, ele não pode ter menos ou mais energia, menos ou mais poder. Então, como um Deus que é assim, nós cremos que ele é assim, ele pode se cansar? Deus aqui, ele na verdade, ele não descansou por estar cansado. A gente tem que entender aqui o sentido que o autor quis mostrar pra gente. Lembra que Deus, ele está numa dimensão muito acima da nossa. Então, tudo que você fala sobre Deus, a nossa mente humana não consegue captar a totalidade dessas informações. Então, a Bíblia, ela vai falar na nossa linguagem, ela vai falar de um modo que a gente consiga entender. Ela vai usar essa linguagem. Por isso fala que Deus cansou, que Deus descansou. Na verdade, o que Deus fez no sétimo dia foi curtir a sua criação. Ele olhou para tudo aquilo que havia criado e sentiu prazer naquilo. Sentiu feliz com aquilo. Então, nosso tempo já está acabando. Eu queria deixar para vocês uma coisa. Comecem a olhar a criação de Deus. Comecem a olhar para tudo aquilo que Deus fez e ver como essas coisas são maravilhosas. E sejam gratos a Deus por isso.